Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, eu estou mesmo apresentar a galera que está conosco hoje para mais esse, sei lá, quantos casts, cara? Sério, eu tenho que começar a anotar porque eu estou perdendo as contas de quantos casts a gente já gravou. 80 casts a gente já gravou. 81. Com esse, 81 casts. 81! Já está, imagina uma pessoa com 81 anos. Nós temos 81 casts, ou seja, estamos dólares. Mas enfim, vamos apresentar a galera que está conosco aqui nesse 81 casts gravados aqui conosco, por favor. Tute! Ô galera, tô mal hoje, desculpa. Tô muito cansado. Espero que vocês me amem. Beijo. E também conosco aqui também, Rafa. E aí, galera? Como vocês estão? Entendeu? Estou muito bem. Porque 81 cast não é pra todo mundo, né, galera? Nós estamos aí no cast 100, número 100. Nós estaremos a todo a vapor arrasando. Isso daí, né? Com certeza. E também o Matheus aqui conosco. E aí, galera? Mais um cast aí, que é a mesma merda que eu digo de todo cast. E é isso aí, vamos gravar. E é nóis, é isso aí, vamos gravar. Isso. Isso. Então, como devidamente também, vamos para os nossos, o quê? Nossos comentários. A galera que comentou aí nos comentes. Então, primeiro comentário, por favor, Matheus. É isso aí, galera. Agora o primeiro comentário é do Matheus Konohatempo. Cara... E que não sou eu, aliás, né? Mas aí o Matheus comentou: pô, galera, gostei muito mesmo. Fiquei feliz quando vi as histórias de vocês, porque percebi que eu não sou o único mal acabado nesse mundo. Risada do Gegel. Tá bom. Vamos parar com as piadas da risada do Gegel. Com as piadinhas com a risada do Gegel. Haha. Abraço, vocês estão de parabéns. Isso daí. E o outro comentário. Forte abraço. Isso, forte abraço aí pra todo mundo também. E o outro comentário aqui também é do Will John. O John falou: e aí galera, ontem, que no caso foi sábado, que não é esse sábado agora que passou, no outro sábado, ele falou: eu achei três carambas perdidos. Meu Deus do céu. Cara, aqui é igual Chaves, tem episódios perdidos aqui circulando. Caralho, parabéns, o cara achou what the fuck, velho. Sabe o que aconteceu? Esses casts perdidos aí, galera, são os que a gente gravava pra gente testar como ficaria o caramba, que a gente gravou uns primeiros aí que foi pro ar, mas depois a gente deletou o site, depois a gente voltou de novo. Esses eram, pra vocês verem, quem achou aí que foi o John... Viu que tava uma bosta a qualidade, porque a gente foi os primeiros mesmo, sei lá, uns cara, 3 anos atrás. Cara, parabéns pro Yu John, que é nosso fã, a ponto de ir lá no Forshare de procurar essas porra, né, velho? É, isso, mas acharam os episódios perdidos do caramba que é, enfim. Show de bolas aí também. Esclarecido os episódios perdidos, que foram os que a gente gravava lá no começo, que nem foi pro ar isso daí, mas enfim. E ele perguntou: existe mais casts perdidos? Cara, não sei. Não sei. Sim! Procure! Não sei. Não sei. Fala da puta. Procurando aí. Na realidade, não existe. Rege a lenda que pra cada cast que a gente lança, um perdido também é lançado. Continue procurando. Eita porra. Enfim. Você vai achá-lo se você passar os últimos 5 minutos de cada cast ao contrário. Você vai encontrar uma big mensagem falando sobre os acontecimentos finais da história da humanidade. É isso aí, galera. Vamos ver o fim do mundo. Do caramba, isso aí, ele falou aqui também, Tuti de primeira. Nossa, meu Deus. Já resgatou os episódios perdidos, resgatou os primeiros vergonhosos episódios. Crítico esse daqui. E ele fez a risadinha do Gegel aqui também. Enfim. E o próximo comentário. Próximo comentário, curto e grosso, falou o João Vieira. Fala galera, muito bom esse cast de provas. Desde a primeira série eu nunca colei, só passava as colas. É isso aí, abraços. Assim que o cara tem que ser. Tem alguém quebrou a mesa aí também. É isso aí, abraço, aí. Traz mais uma rodada. É. O cara não pra você ver que caramba é tão uma conversa que a gente tá numa taverna. isso aí, pô. Você vê que o cara não precisa escrever um texto pra fazer um comentário, tá vendo? Você que assiste e não comenta. Isso daí, então já mandando a real, comente, não se esqueça de comentar nesse cast, não se esqueça de twittar, não se esqueça de curtir o caramba e total massa, beleza? Bom, galera, então vamos para o nosso cast de hoje. Qual o tema? Dragon Ball Z! Isso mesmo, galera. O cast sobre Dragon Ball estava demorando, mas até que enfim chegou o cast de Dragon Ball Z. E quem vai iniciar o cast de Dragon Ball Z, por favor, Tute, inicie o cast, vou falar, sei lá, dos primeiros episódios, quando a gente assistia, o que a gente lembra dessa saga maravilhosa aí. Cara, saga maravilhosa, pra mim, é nada mais do o primeiro Dragon Ball mesmo, que é o Dragon Ball, que tinha o Goku pequeno, e ele e o Yamcha era um cara foda, e a Bulma dava mole pro Yamcha, e tinha o Yajirobe, que tinha as Senzu Beans. A parada era muito boa, cara, passou a parada, o antigueiro, de madrugada. Né? É, o antigueiro, Dragon Ball, que o Goku, que o Jaider até sacaneia, que a gente jogava Combat Arms, porque o Goku, ele quando ele treinava, ele usava os pesos dele, e aí ele já era bem rápido usando pesos. Quando você descobre que ele tira os pesos, ele é bem mais rápido, você vê que, porra, o Goku tem maior vantagem quando ele tira os pesos. E o Jaider, ele não tem um computador bom. Quando ele conseguiu diminuir a qualidade do Combat Arms e melhorou a jogabilidade, ele ficou se chamando de Goku que tirou os pesos. Cara, você sacanagem, eu tava comentando isso dessa? Hoje, cara. Eu lembrei disso hoje. Que sacanagem. Pode uma coisa dessa, gente? Meu Deus do céu. Mas eu achava sensacional, tipo, o Piccolo, a galera lá do planeta do Piccolo, era todo mundo muito mal, muito mal visto, tá ligado? Todo parece que terminava sendo amigos. Meu coração é pura maldade. O Goku também conhece a Titi lá no torneio. Tem o Android número 7. Porra, Dragon Ball é sensacional. Então, aí primeiro o Dragon Ball é o Dragon Ball normal. Que é isso que tu está falando, exatamente. Sem nada. Que ele ainda é uma criança. Isso, que no começo... Que mas no finalzinho ele já tá crescido. Isso, que no começo... Você... Não, ele é pequenininho ainda, né? No Dragon Ball normal. É, no começo. No Dragon Ball no final ele já... Ele vai crescendo ao longo da série. Isso. Aí o Dragon Ball Z, ele já é um adulto. Uhum. E no caso do Dragon Ball, a história do Dragon Ball normal é o quê? Então vamos lá. A história do Dragon Ball conta de quando o Goku chegou na Terra, que ele veio do planeta Vegeta, lá na capsulazinha. E aí o Son Gohan, que é o avô adotivo do Goku, encontrou ele e tal, e treinou ele. Mas o Goku, como veio do planeta Vegeta, veio com um rabo. Porque as pessoas lá vêm com um rabo de macaco. Deixa eu me explicar por quê. Porque eu não sei, porque as pessoas têm rabo de macaco. Não sei se é fixação do Akira Toriyama por causa de rabo de macaco. Tipo, ele passou o Dragon Ball inteiro falando da porra do rabo de macaco. Aí ainda teve o início do Dragon Ball Z. E aí, nego, porra, caralho, o rabo de macaco foi. Predominou, cara, no Dragon Ball. Até no final, o Baby ainda virava macacão também, no Dragon Ball GT. É. Uhum. E aí, no caso, ele no primeiro, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar as esferas do dragão, né? Vamos desenhar. Isso, as esferas do dragão. Porque a Bulma, ela já corria atrás das esferas do dragão. Isso, porque tinha cheio, né? Shenlong era o dragão. Tinha o Shenlong, blá blá blá. Mas aí, o Son Gohan treinou o Goku e tal. Só que, pelo menos pelo que... Eu não sei se é no mangá, mas fala que o Goku matou o próprio Son Gohan. Isso. Diz que a lenda, porque o Goku, como ele tinha um rabo de macaco e tudo mais, ele se transformou no macaco e devido à agressividade dele... Porque quando a pessoa se transforma no macaco, ele... Tipo, ele descontrola. Isso é igual o Hulk. Tipo, ele assume uma forma, fica com raiva e não sabe quem é do bem, quem é do mal, ele só começa a destruir as coisas, entendeu? Aí dizem que foi o próprio Goku que matou o pai dele. O pai adotivo, no caso. E a Bulma também, que tava indo atrás das esferas do dragão, e o Son Gohan tinha dado uma esfera de 4 estrelas pro Goku. Que aí foi por isso, justamente, a Bulma tava procurando a esfera e encontrou o Goku e tudo mais. Isso. Tem umas cenas também, umas cenas cortadas. Clássicas cenas cortadas. Cenas cortadas do Dragon Ball. Que ele, a Bulma tá dormindo lá de perna aberta, lá assim, tá ligado? Aí o Gohan vai lá e fala, oh! Aí fala, suas bolas sumiram! Ela vai olhar. Aí ela vai, aí ele vai lá e dá um tapa assim, né? Pra dar uma ligada se tem bola ou não, e fala, porra, suas bolas sumiram. O Goku, né? Na verdade, é um menininho, inocente ainda. É uma criança. Isso, aí ela fala, o quê? Minhas bolas! Aí ela sai correndo e vê lá, mas as esferas do dragão ainda continuam lá, mas... Ela pensa que eram as bolas da esfera do dragão, mas eram outras bolas. Que a Bulma nunca poderá ter. Era um perseguidor de perseguida, cara. Não, era não. Esse aí era o Mestre Kami, velho. Também, mas o Goku era involuntariamente. Tem várias cenas do Goku dando os tabinhos nas perseguidas da Bulma, cara. E você, no começo também, a gente falava, o Kuririn era mais forte que o Goku, cara. É? Você tem a noção das coisas. Depois, e o Kuririn já treinava, né, com o Mestre Kami. Isso, no treinamento. Isso, aí a Bulma que leva o Goku a treinar com o Mestre Kami. Que ele conhece o Mestre Kami pela Bulma, no caso. Aí no começo lá, que ele tá treinando pra ter o campeonato lá também, aqueles velhos campeonatos lá. Aí tipo passa o Kuririn lá, o maior. E o Kuririn é bem mais cabuloso do que o Goku. Aí tipo o Goku vai começando a treinar e começa a ficar mais forte que o Kuririn. Isso, e o planeta de onde vem o Goku é um planeta de pessoas malvadas, aí algumas, né? É, tipo... Até que o nome verdadeiro do Goku é Kakaroto, né, no caso. Isso. E o caso do Dragon Ball normal, sem ser o Z, o Goku ele treinava e ele tinha aquela nuvem dele, né? Lá, né? Aquela nuvenzinha. Nuvem voadora. Nuvem voadora e tinha o bastão também. E tinha altas paradinhas que ele falava do pipiu dele lá, era engraçado, assim. Direto falava do pinto do Goku, você lembra? Cara, não é uma coisa que tá assim, a parada. Na minha história, sabe? Do pinto do Goku. Mas cara, era assim, velho, que ele ia mijar direto, o Goku ia mijar, velho. Você lembra, né, da cena? Não, no GT isso. Não, eu acho que no Dragon Ball. Aí o Dragon Ball, no Dragon Ball normal, no 1, no primeiro, o Piccolo era mal, né? O inimigo era o Piccolo, não era? Era, pô. Tanto que o primeiro inimigo, tipo, o inimigo no início. Cara, tinha o inimigo que era o Tenshinhan. Teve uma época que o inimigo era até o Yajirobe. O Yajirobe era mó babaca. Não, o Yajirobe é babaca até hoje, na realidade. E o Piccolo era o inimigo, né, velho? E o Goku derrota o Piccolo, no caso? Eu nunca... Derrota no torneio de artes marciais lá. Só que aí... Eu nunca esqueci quando o Piccolo perdeu o braço e reconstituiu, cara. É, cabuloso. Aí antes do caso... Piccolo não, cara. O Piccolo Daimao. Tipo, ele... Quando ele tá morrendo, ele cospe o ovo. Aí quer que nasce o Piccolo. No caso. É isso. Mas o Piccolo era mau no início também, pô. Não, o Piccolo era mauzão mesmo. Ele só fica do bem quando ele ajuda a derrotar o Raditz. Que... Isso, e o Goku era do bem e tal. É, que... Cara, eu nunca vou esquecer que o mestre quer me falar, vou te ensinar uma técnica nova que eu atribuí com o meu nome. Aí o Goku, jura, ele é. Como é que é o nome? Ele é Kamehameha. Aí, tipo, não. O mestre Kami, que é um anão, fica um gigante de 3 metros de altura, musculoso, cabuloso. É, pompado. É muito foda. Aí o Goku, ele vai treinando lá, e quando pequeno, aí ele já... O Goku, ele é o cara que mais morreu, né, e reviveu, né, na vida. Na história. Na história, não tem ninguém que morre mais e volta quanto o Goku. E era arriscado você morrer e voltar, às vezes, ainda morto. Porque ele voltava a qualquer auréola na cabeça, né? Era engraçado, porque voltava, e se ele morresse de novo, ele deixaria de existir pra sempre, né? Não, legal que, tipo, na segunda vez que ele morreu, não, o senhor caiu e ainda falou assim, ó, Goku, sinto muito dizer, mas eu acho que agora você não vai mais poder voltar pra Terra. Não tem mais jeito de fazer isso. E no final ele acabou voltando de novo pela terceira e depois na quarta vez. Ele volta sempre. E era engraçado que as esferas do dragão eram só escolhidas realmente só pra ter, só reviver o Goku, velho. Parada que é o maio de Dragon Ball até hoje, com esse negócio de ressurreição do Goku. É porque, no, tanto que no final do Dragon Ball, logo, tipo, o último episódio, saca? Depois dele matar o boss Pika Master lá, ele não morre, saca? Aí, tipo, o Shenlong leva ele pra um outro lugar lá, tipo, vamos aí, cara, chega aí. Tu não morre, então a gente tem que te levar pra outro lugar. Aí levaram ele pra um outro lugar. Porque não o Shenlong é tipo Deus, né? Pois é, aí. Pô, cara. Aí depois depois o Goku crescer, o amadurecimento do Dragon Ball mesmo é pra mostrar o amadurecimento do Goku. Aí depois em Dragon Ball Z, pra mim, que é o melhor particularmente, Saga Frieza. Sem dúvida. Saga Frieza é quando ele. Que ele vira o Dragon Ball. O Saiyajin. Quando ele vira o primeiro Super Saiyajin, é impressionante, velho. Pra mim. É a cena mais épica da vida de qualquer criança. Pra mim, eu, sei lá, a saga mais foda mesmo. Tô falando que foi a do céu, outros aí. Pra mim, a melhor saga que teve foi a do Freeza, cara. Não tem comparação. Quando ele vira Super Saiyajin 1, velho, chega, você tem um orgasmo, velho. E é muito foda, cara. E era. Porque o Super Saiyajin 1, velho, foi o mais foda de todos, cara. Porque é muito impressionante ele se transformando no Super Saiyajin 1, velho. Caralho, quem nunca lembra, velho? Ele tava tomando uma surra. Do Freeza, uma surra. E aí depois, no final das contas, velho, ele fica nervoso pra caralho. E aí o cabelo dele fica amarelo, velho. Isso é épico, velho. Nunca vou esquecer, né? Nunca na minha vida, velho. Vocês lembram? Cara, a primeira vez que a gente vê o Goku virando Super Saiyajin, a gente nunca esquece. E o Super Saiyajin 3 também é muito bom. Pô, cara, eu sempre achei, tipo, uma apelação, tipo, eu achei maneiro o Super Saiyajin 2, porque foi meio que uma parada necessária pra matar o Cell, e o Goku mandou as energias dele pro Gohan, blá blá blá, e tal. Mas quando chegou no 3, que o cabelo dele cresceu, ele só cresce quando ele tá no Super Saiyajin, eu achei meio sem noção. Não, pô, ficou não muito foda. Lógico. Mas o Super Saiyajin 1, ele ficou muito esparrado, ficou mais esparrado de todos, eu não sei porquê, mas... É muito foda ele virar o Super Saiyajin 1, cara, porque... Porra... Quando ele vira Super Saiyajin, o Freeza ficou mais gacha. Aí ele pega aquelas paradinhas e corta o Freeza no meio. Cara, é muito empolgante, velho. É muito empolgante, velho. O Gohan é o mais inútil do universo, velho. Inútil? O Gohan nunca fez Gohan nada, é mais velho. Véio, o Gohan é, velho. O Gohan é o mais cool, velho. O Gohan é engraçado. O Gohan é o único que aproveita os poderes dele pra fazer justiça como super-herói. Como Great Saiyan. Caralho, velho. É foda. O Tuti mandou um vídeo do Goku se transformando em Super Saiyajin 1. A gente vai estar colocando aí porque é muito foda, cara. É impressionante. Digamos que o Gohan é aquela espécie de preliminares. Porque se vocês perceberem, na do Raditz, ele começa a lutar. Ele, tipo, é. É a primeira vez que ele fica nervoso. Ele começa a usar o Ki dele e tudo mais. Aí ele fica enrolando o Raditz até o Goku chegar e ajudar ele. Na do Freeza. É, o Gohan sempre enrola. Isso. Na do Freeza, o Goku tá lá, um monte desmaiadão lá, cabuloso. Chega o Gohan e começa a lutar com o bicho, enrolando até o Goku se recuperar de novo e voltar. Na do Cell foi a mesma coisa também. Cara, o Gohan é uma espécie de preliminar das lutas, velho. Resista, por favor, papai! Não, mas dessa vez o Gohan foi até o final também. Matou o Cell e foi bom final. Mas se você perceber, o Gohan sempre tá lá. Antes, se você apareceu o Gohan lutando com o cara, se prepare que já vem o resto da porrada da luta. Cara, tão épico, cara. E sério, tipo, você vê o cara se transformando no Super Saiyajin, você pensa, cara, se ele consegue, eu consigo. É só eu estar numa situação dessas em que um alien quer destruir o planeta com todas as pessoas que eu amo e eu ser super musculoso, ter um cabelo muito foda. E já ter lutado pra caralho, eu acho que eu consigo virar um Super Saiyajin. Não, na boa, quem nunca? Eu tava assim, de repente, do pô, nada. Pô, cara, quem nunca, quando ia brigar com o amiguinho antes, dava um grito só pra ver se virar quem um nunca, Super Saiyajin? Quem nunca tentou soltar um Kamehameha? Quem nunca? Eu tento fazer isso até hoje. Zé, é muito engraçado, velho. Que quando o Goku vira Super Saiyajin 1, foi o melhor de todos, não tem nem como. Aí o bicho destruiu o céu, né? Aí agora eu tava vendo aqui um outro vídeo onde o Trunks e o Goten já nascem Super Saiyajin, cara. É pra você ver como... Cara, tá no sangue do filme. Dragon Ball me ensinou uma parada. Não importa o quanto você melhore, sempre vai vir um problema maior pra te fuder. Quer dizer... Literalmente, velho. Na saga Frieza, o cara ralou pra virar Super Saiyajin 1. E, porra, metia porrada no Frieza e ainda teve que ter ajuda do Trunks do futuro. Do Trunks futuro, moleque. No, na saga do Buu, o cara já é Super Saiyajin 3. Todo mundo já bateu no Buu e o cara ainda tá tomando um pau do Buu. Pra tu ter uma noção, cara. Pra tu ter uma noção, as coisas vão piorando, cara. Eu... E o Super Saiyajin 2 era o quê? É o Gohan que vira. Não, pô. Mas o Super Saiyajin do Goku mesmo, eu achei tipo uma parada meio que até inútil. Porque o Saiyajin 1 é o foda. Só que tipo, o Saiyajin 2, acho que a diferença do é Saiyajin 2... É o foda por choquezinhos. É um choquezinho. Eu fico só pelo choque. O cabelo cresce mais um pouco e fica mais loiro. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não lembro de Super Saiyajin 2. É igual um. Super Saiyajin 2 é igual um, só que com choques, com faísca azul. Olha, o Vegeta só não era mais forte... Só não era mais forte que o Goku porque ele era muito escroto. Porque ele era muito... se achava muito. Mas o Vegeta treinava pra caralho, cara. Não tem noção. Ah, o Goku também treinava pra caralho. Ah, mas depois do tempo o Goku só queria comer e comer a mulher dele. Comer e comer. É, três filhos, né? Mas o Vegeta e o Goku era muito cabuloso, velho. A parada, cara, o anime também se baseia que o Vegeta sempre tá atrás do Kakaroto, cara. Por isso que o Vegeta sempre tá tão puto com ele. Porque nunca o Vegeta, tipo, conseguiu ter uma vantagem clara sobre o Kakaroto. Pra quê ter uma... Porque ele tem inveja, cara. O Vegeta é filho do rei do planeta que o Goku veio. E mesmo assim o Goku consegue ganhar dele, cara. Pensa só na frustração, cara. É mais do jeito que ele é. E aí, porque o cara é mais forte do que ele não pode resistir, ninguém é mais forte do que ele. Ah, ué, porra, é o jeito que ele pensa. Então, ele é um problema porque... lá, conversar com o Vegeta, colocar um pouco de razão Vegeta, na cabeça dele. O Vegeta, ele se acha mais forte, dá, porque tipo, ele é o príncipe, né? Do planeta lá e tal, que igual que você falou, ele é filho do rei. Só que aí se tem um cara que é mais foda que ele não aceita. É por isso que ele quer, tipo, matar o Goku pra sempre. O Goku é mais foda que ele. O foda é que sempre tinha um momento em que o Vegeta e o Goku tinham que se unir. Impressionante, por mais que eles se odeiem, cara, eu achava isso sensacional. Mas o mais esparrado mesmo é o Goku. O Goku Super Saiyajin 1, velho. Ele ficava com o cabelo muito esparradão, velho. É foda. E o legal também que vocês perceberam, o Goku sempre promete as lutas pros inimigos que viram amigos, mas nunca cumpre as lutas. Tipo, mó tosco isso. Que foi com o Piccolo, que ele prometeu uma luta com o Piccolo, que não sei o que, nunca vê essa luta. E com o Vegeta também ele prometeu uma. E só foi rolar lá pro final da saga Buu, quando ele vira Majin Vegeta, que não sei o que. E mesmo assim a luta nem vai pros finalmente. Foi, nem rola como luta amigável, né? É. Nem rola uma amizade na luta. Os caras prometem, cara, a parada, vai. Demora um século pra cumprir, mas de boa. Foda aí. Tem o Goku se transformando em Super Saiyajin 4 também, que é fodão, né, velho? Outro GT. Pô, quem nunca também, quando o Gohan começa a ensinar a Videl, a filha do Mr. Satan, a concentrar quem o nunca que tentou dela? Aprender? Quem nunca tentou concentrar o Ki na mão, cara? Mano, eu lembro quando passava, tipo, TV Globinho, e ele ficava ensinando pra ela. O Gohan ensinando a Videl, tipo, concentra o seu Ki. Aí, tipo, ela era bem tensa, assim, e começava a levitar os pouquinhos. E eu, caralho, eu preciso aprender a fazer isso. Eu ficava tentando. E ficava na frente da televisão, concentrando todo o meu Ki, que nunca foi concentrado no suficiente pra me fazer voar. Mas eu tenho esperança que um dia eu vou voar e matar todas essas vagas. Bem, e no Dragon Ball Z, quando ele derrota o Freeza, é muito esparrado, velho. Eu gostava muito, mas antes, né... Antes do Goku virar Super Saiyajin, ele tinha o Kaioken, né? Não era o Kaioken? É uma das paradas que ele aprendeu. Nossa. É, o Kaioken, que ele ficava com a energia vermelha lá. Quem? E pá. Kaioken. Quem? Kaioken. Quem? Kaioken. Pare. Pois é, tanto que, tipo, você vê como a evolução de poder, tipo, do Goku vai de acordo com o oponente, né? Tipo, Freeza, aí tem o Saiyajin 1, aí depois vem outro cara, o Saiyajin 2, e por isso que vai. E Super Saiyajin 3, ele vira pra derrotar o Cell, né? Não, pra derrotar o Buu. Mas ele nem consegue. Aí ele encena o Goten e o Trunks pra virar o Super Saiyajin 3. E aí o Goten e o Trunks viram o Super Saiyajin 3 e se fundem. Aí veio o Goten e o Super Saiyajin 3 e eles aprendem lá dos fantasmas explosivos. Mas mesmo assim, Super não Bowl. Consegue. Não, ele vira Super Saiyajin 3 pra derrotar o Majin Buu. Então, falei, porra. Então. Tô concordando. Ele vira pra mais o Majin Buu gordo. É, o Majin Buu gordo. Que é o Majin bom, né? Porque eu, cara, quanto mais gordo o Majin Buu, mais legal ele é. Velho, é o ditado. Gordo só faz gordice. E ele só, se transformou em Super Saiyajin 3, ele se transformou morto ainda, né, velho? Eu vou estar colocando aí o link pra vocês, quer dizer, o Jader vai estar colocando o link pra vocês, Super Saiyajin 3, quando ele se transforma em Super Saiyajin 3, e ele movimenta todas as energias do planeta pra se transformar em Super Saiyajin 3, e é muito esparrado, cara. Mas a transformação em Super Saiyajin 1 é a mais esparrada, pra deixar bem claro aqui, eu já falei isso, mas vou repetir, Super Saiyajin 1 nunca será barrado por nenhum. Cara, o cara, você passa a vida inteira tentando virar Super Saiyajin 1 e não consegue, o Goku morto virou Super Saiyajin 3. Seu verme! Verme maldito! Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Tem. Eu lembro. Cara, mas a gente sabe que o Vegeta sempre quis ser o Goku e ele nunca vai conseguir ser o Goku. Agora o Vegeta tem um bigode no GT. O Goku sempre conseguiu tudo antes do Vegeta. Virar Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4. Tudo. Mas o Goku não conseguiu um bigode. Já percebeu que o Super Saiyajin 3 do Goku fica sem sobrancelha? Ah, é verdade. Porque é tanto músculo que o músculo engole a sobrancelha. Não, é porque como o cabelo vai crescer, aí tipo, eles pegam os pelos da sobrancelha e colocam no cabelo. Tá vendo? Agora tudo faz sentido. E cara, antes de eu ter visto os episódios passar na Globo do Dragon Ball Z, eu tinha visto os filmes, que, tipo, meu colega era mal viciado nessas paradas e ele comprava os filmes do Japão, pra tu ter noção do cara, e assistia, passava pra todo mundo assistir, cara. O Trunks foi muito esparralão, né, velho, porque ele tinha um cabelo muito esparrado, velho. Eu achava o Trunks muito esparrado. Trunks é foda. E o Broly, cara? Mas o Broly é antes de todos os Dragon Balls, né? É um filme, né? Não, o Broly é um cara... É um filme. É o filme, mas é entre sagas. Tipo, ele acontece entre sagas. Mas... É como se fosse meio que um filler, saca? É um filler, mais ou menos um filler de, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Isso, e o Broly é um cara impressionante porque ele é um Super Saiyajin pra sempre. Ele não tem como sair do modo Super Saiyajin, né? Ele nasceu Super Saiyajin. Saiyajin lendário. Inclusive como Super Saiyajin lendário. E ele nasceu nervoso porque ele era revoltado com o choro do Goku. Eu lembro dessa história, moleque. Aí ele nasceu hiper revoltado. Aí o pai dele... Pai dele, ou sei lá, parece que era quem cuidava dele, colocou um colar nele pra controlar a raiva dele. Só que aí não sei por que aconteceu alguma coisa com o colar lá que ele começou a ficar revoltado de novo e destruir tudo. Aí, tipo, o Goku foi lá ajudar na parada. O Broly nasceu ao mesmo tempo que o Goku. Ele nasceu com poder de luta de mais de 10 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Esse aparelho deve estar quebrado. Engano. Esse bebê deve estar quebrado. O Goku não era o mais forte. Goku é o mais perseverante. Goku é o mais malandro, moleque. Não é, ele é o mais perseverante. Ele, mesmo malandro. Morto, ele procurava um jeito de voltar. E nenhuma pessoa fazia isso, velho. Porque o Goku ama. Isso. Amo caralho, é porque ele não quer morrer. Simples. Agora, o Goku Super Saiyajin é muito pá, velho. Tá bom, Rafa. Agora, depois... Quarto Super Saiyajin é o único que eu conto. Não existe Super Saiyajin 5, 6, 7, porque vocês são todos feitos por fãs. É tudo mentira. Só vai até o 4. Isso não existe. O resto não é previsto. Pô, cara, tem nego que não gosta do GT, mas, cara, eu achei muito bom. Não achei tão bom quanto o GT. O GT nada é melhor que os fãs também, você sabe, né? Isso. Também. Foi feito pelos caras, pelos seguidores do Akira Toriyama. Mas foi pela direção dele, né? É. Teve a direção dele, mas... Não foi completamente independente. Eu gosto muito dos dois, mas eu acho que eu prefiro o GT, né? Não, eu prefiro o Z. Com certeza eu prefiro o Z. A saga Freeza Cell é imbatível, mas a saga Majin Buu também é excelente, cara. Não, pô, eu sei, mas tipo... Eu não sei, é tipo, tudo muito foda, mas eu acho o Z, mas, o GT mais divertido, sei lá. Mas... GT são as esferas do dragão corrompidas e tem um toquinho, um dedinho da galera que tava no inferno que voltou só pra azucrinar o Goku. Depois tem aquela parada dos dragões, que cada dragão equivale a uma estrela. Isso. Eu não gosto do GT, mas eu acho que as pessoas gostam do GT porque, tipo, ele sai daquele... da Terra e, tipo, vai viver em vários planetas. É como se fosse, sei lá, Chaves não, Chaves e quando o Chaves foi pra Acapulco. Todo mundo gostou porque saiu daquela rotina lá, entendeu? E quando o Gohan tem que treinar também com aqueles mestres Kaiô lá, que é Supremo Mestre Kaiô, Super Supremo Master Mega Hiper Mestre Kaiô. E aí o Gohan vira o mais supremo de todos, Hiper Blaster Mega Hiper Mestre Kaiô. Aí ele tem que fazer um movimento lá na parada de quebrar... quebrar pedra, movimentar a pedra, não é? Ou tirar a espada da pedra, no caso, né? É, tirar. Tinha até as brincadeiras, cara, no Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 do PlayStation 2, que na tela de carregando tinha espada de pra você ficar apertando X. Aí uma era do Vegeta fazendo flexão, outra era do Goku comendo tigelas de alguma coisa, outra era do Gohan tirando as espadas, cara. Eu achava muito legal. Sim, eu me divertia só nisso. Pra mim, eu já podia ter um jogo assim de Play 2, que eu já ia ficar feliz. E no Budokai 3, você ficava rodando o analógico, que aí os alienzinhos verdes saíam da Terra. É, o Cyberman. Na tela te carregando. O Cyberman. Era muito legal. Eu adorava, cara. Pô, eu sou muito viciado. Sou mais viciado em Dragon Ball do que eu pensava. É, cara, Dragon Ball é cultura, é infância. Dragon Ball é vida. É vida. Outra coisa também que eu achei bem engraçada é que, tipo, o Yantia, desde a época do Dragon Ball, o cara vem treinando. E quando chega no final do Dragon Ball Z, o cara é um nada, cara. Tipo, o bicho é pior que o Kuririn, cara. Não, o legal, cara, o mais legal é que é tipo assim, Dragon Ball, a Bulma é toda Yantia, não sei o que lá, Yantia, não sei o que lá. Chega no Dragon Ball Z... Quem é Yantia? Aquele cara com um X na cara. Ah, tá bom. É, tipo isso. Porra, velho. Coitado do Yantia, velho. Ele tá lá desde... Ele nunca foi nada, velho. E agora... O Mestre Kami também é um merda. Quê? Não, o Mestre Kami ensina tudo pro Goku, mas ele não sabe nada, ele não faz nada, ele nunca conseguiu nada. Ele é um velho tarado, velho. Velho. É tipo assim, no Naruto tem o Jiraiya. Pô, o Jiraiya é super foda e forte. Mas o Mestre Kami não é igual, velho. Ele é só um velho tarado que ensina as paradas. Mas fazer mesmo ele não faz porra nenhuma. Pra mim, o Mestre Kami não precisava fazer nada. Só da cena do Pafu com a Bulma já valeu a pena. Não, o Mestre Kami é tipo, sei lá, esse sensei de luta, cara que luta judô. Tipo, o bicho é muito mestre. Cara, uma porrada dele... Tipo, ele tem muito conhecimento, ele tem muita estratégia, vai te ensinar muita coisa, entendeu? Tipo, não é que ele é mais forte que todo mundo e tudo mais, mas enfim. Outra coisa também, por que em três sagas de Dragon Ball Z, Kuririn é careca? E depois ele tem cabelo, mano. Caracos, mano, eu nunca entendi isso, sem sacanagem. Cara, inventaram, sei lá, um implante capilar, alguma coisa. É, pô. Ele descobriu o implante, é que antes ele tava muito ocupado lutando. Claro. A verdade é que ele rapava a cabeça pra não atrapalhar na luta. Tu vai ver, por ele ter comido o Android 18, ele acabou passando, atingindo a puberdade, aí começou a crescer cabelo. Aí vocês falam, porque no Dragon Ball ele era monge e tudo mais. Sim, Mas o Dragon Ball Z, ele não era mais monge, e porque ele continuava com a porra da cabeça sem cabelo. Não, e ele ficou felizão quando o cabelo dele nasceu do nada. Não, o cabelo dele nasceu do nada, ele não tinha cabelo, ele era careca. Então, mas ele era monge também, tipo, ele era monge. Mas tá beleza, aí você fala, sim, ah, no Dragon Ball. Não, o cabelo dele não nascia porque ele não dava conta de que o cabelo não nascia mesmo. Então, é por isso que eu não entendo de onde vem esse cabelo. A verdade é que o Kuririn é skinhead. Tenso isso. Cara, o Kuririn era muito mais escroto no Dragon Ball, cara. Ele era muito engraçado. O Kuririn sempre foi engraçado. É verdade, cara. O Kuririn era um dos personagens mais maneiros também. Por mais que ele fosse secundáriozão, ele era maneiro. Tipo, ele era, tava dando um desperto, já que ele tava... Goku tava ficando mais forte que ele. Mó legal. Tipo, igual tive umas provas lá que o mestre Kami pegou uma pedra, escreveu alguma coisa e jogou a pedra. É tipo, era pro Kuririn e pro Goku encontrar a pedra. Aí o Goku na primeira tentativa, o Kuririn pegou uma pedra normal e escreveu o que o mestre Kami tinha feito. Aí tipo, o mestre Kami vai lá, ô seu filho da puta. Aí vai dar uma pedrada na cabeça dele. É, eu lembro. Caralho, era muito bom. E pra vocês que falam que o Kami não fazia nada, no primeiro torneio que teve, no torneio de artes marciais, 21º que teve no Dragon Ball, o mestre Kami escreveu o Goku e o Kuririn. E a primeira luta, tipo, do Kuririn, foi contra o tal de Fedorento Bactéria. Beleza, o Kuririn acabou vencendo. Segundo combate, é o Kuririn contra um tal de Jack Shun, que na verdade é o próprio Mestre Kami disfarçado. É a teoria que a galera fala, que era o Mestre Kami disfarçado. E yeah, é, cara, com certeza era. Era, né? Você acha que era. Tá, e o Jack Shun ganha? Ganha, ele derrota até o Goku. Só que meio que voltando nessa parada de Kuririn, saca? Uma parada que eu nunca entendi. Beleza, ele casou com a 18, né? Que é um androide. E come ela. E tem uma filha com ela. Não, mas é... Não, mas isso, a explicação é porque quando o Kuririn pediu pra... colocou as esferas do dragão, ele pediu pra ressuscitar a 18, mas em forma de mulher, entendeu? É por isso que agora ele pode fazer filhos com ela. Eu não sabia desse lado. A primeira vez que eu vi, eu não tinha visto isso. Eu também achei, porra, caralho, nasceu uma meia androide, meia menina. Sempre achei meio tenso essa parte. Tipo, cara, legal que... Você fica imaginando a parada, porra, não rola. É, mas o Jack Shun, no caso, lutou contra o Goku pequenininho, né, velho? É. Tá. É o primeiro torneio de arte marcial, acho que eles entram, pô. Não é o contra o Piccolo, não. E você acha que o Jack Shun, se ele fosse tão foda assim, vendo o mundo acabar, ele não ia fazer nada? Como assim, vendo o mundo acabar? Porque o Cell, o Freeza e o Majin Buu e todos os outros estavam destruindo o mundo, cara. Não, cara, o Jack Shun era o Mestre Kami, cara. E por que o Mestre Kami nunca ajudou? Porque o Mestre Kami é preguiçoso, velho. Cara. Então o Mestre Kami nunca fez nada. Velho, ele é teoria, é o que eu falo, é igual o seu professor, cara, de artes marciais, velho. Ele entrou no torneio pra treinar o Goku. E na época ele não estava tão velho, na época o Goku ainda estava criança, velho. É, ele até que era tipo, porra, um coroa só. É, ele era um merda, como sempre foi. Cara, se ele fosse um merda, ele não teria ensinado o Kamehameha. Você tá entendendo? E não teria vencido outras lutas aí. Ah, sei lá. Ele é um primeiro degrau, velho, na vida do Goku. Mas não... Claro, ele é importante, mas ele não era nada praticamente, porque ele nunca ajudou nada, velho. Vocês não estão conseguindo entender a proporção, a devida proporção. Poxa, ele ensinou o cara, mas Goku foi 5 vezes mais que ele. Sim, tá, né? Mas foi o bicho que direcionou, velho. Porra, o pupilo acaba crescendo mais do que o mestre, cara. O discípulo vence o mestre. Quer dizer, mas se não tivesse, tipo, essa ajuda inicial do Kami, o Goku tinha sido só um bosta, velho. Pois é, cara. Não, sim, cara, eu não tô desmerecendo ele em termos de ensinamento. Mas eu estou falando que ele nunca fez nada pela galera, velho. Sim, até porque ele era um velho, cara. Então ele não fez nada. Não. Em guerra. Você quebrar essa coluna matando o Majin Buu? Não, né, cara? Claro, seria tudo mais fácil e eu não precisaria sofrer tanto. Porque o... Não sei se a Globo cortava, mas eu tinha quase certeza que eles cortavam os episódios de Dragon Ball na metade. Porque demorava, velho. Demorou muito pro Freeza morrer, velho. Muito mesmo. Sério, eu achava muito cross os torneios, né, velho? Os torneios sempre foi muito legal, cara. Muito legal. Quando o Trunks participou do torneio, foi muito foda. O Trunks do Goten. Uhum. Só pra, eu acho que, sem sacanagem, acho que Freeza foi uma das sagas maiores que teve. Justamente por causa dessa enrolação, desse negócio todo. E, tipo, Dragon Ball teve 153 episódios. Pois é, tipo, o Z foi tipo, a maior de todos, porque teve mais sagas, né? 291, caramba. E o GT, o GT teve 64. 64. Só que na verdade o GT era pra ter só 20, era pra ter só 40 episódios, saca? Era pra ter acabado quando o Baby morreu. Só que eu não sei porquê. Eles prolongaram essa porra e depois. Aí teve a saga dos dragões. Que também foi muito boa. Cara, foi muito boa. Eu adorei. Eu adorei também, cara. Era muito bom. Eu acho que exatamente por causa dessa saga, tipo, dele falando com os dragões, que eu acho que eu prefiro, que talvez eu prefira o GT. Cara, sabe, as melhores cenas, cara, eram aquelas que o Goku já não tinha mais como vencer o dragão. Tipo, eu não lembro qual que era. Era um branco, fortão, chifrudo. Eu acho que era o último, tá ligado? Da, era o, da era o Omega Shenron, traço Li Shenlong, traço cara, 7. Esse era tipo aquele. Ele, o episódio inteiro criava um momento de tensão, cara. Que o Goku tava se escondendo dele, cara. Ficava, tipo, você ficava com o cu na mão assistindo o episódio. Outra curiosidade também é que em torno de todos os episódios, todas as sagas de Dragon Ball Z, a Bulma trocou de cabelo 15 vezes, cara. Sério? Porra. 15 mulheres. Vezes. Mano. Mulheres, quem vai entendê-las? E desde o início de Dragon Ball Z até Dragon Ball GT, rolou 187 porradas. Caralho. Luta pra caralho, meu irmão. Cento e o quê? 187 lutas. Só? Só, cara. São quantos... A luta durou, tipo, vários episódios. É, cara, são 500 e alguns episódios. Tem, tipo, aquela velha piada, né, falando quantos caras de Dragon Ball são necessários pra trocar uma lâmpada. Não sei. Um só que demora 7 episódios. Isso. Mas, e, tipo, Dragon Ball, ele, tipo, meio que criava uma tensão no episódio todo. E demorava, tipo, as lutas, sabe? E, cara, se você parar bem, até não demora muito. Porque de... Por exemplo, calcula vocês aí. 500 episódios dividido por 200 lutas, no caso. Calma aí, 500 episódios dividido... Por 187 lutas. Dá uma média de 2,7. Isso, 2,7 episódios vai ter uma luta. E não necessariamente nessa ordem. Pode ter 3 lutas no meu episódio. É... Por exemplo, aí, conta, aí também já entra aí o caso das batalhas, tipo, dos campeonatos. Tipo, num dia, um episódio, rolam umas 3 batalhas. Mas é foda. Porra, só tentando lembrar... lembrar que, cara, uma das paradas que eu acho fodas é que os androides não existem, tipo, do Z. Existe um Android 7, Dragon Ball. Que acabou virando um Android bonzinho, cara. Pra mim foi uma das melhores partes épocas do Dragon Ball. Só isso que eu queria lembrar mesmo e por mim já tá tudo bem agora. E a força, por exemplo, no Dragon Ball Z teve a força Red Ribble. E tipo, ela é desde o Dragon Ball também, cara. Eu achei muito legal, tipo, na época eu comprava Dragon Ball, aí tipo, voltar no Dragon Ball Z a força Red Ribble, eu achei muito foda também. E tipo, eles mostraram algumas coisas, tipo... A evolução, a criação dos androides e tudo mais. Eu achei foda. Cara, Dragon Ball, pra mim, eu arrisco dizer que é um dos melhores animes que eu já vi, cara. Sem dúvida. Cara, sério, e às vezes, esses meio que animes... Acho que eu já comentei isso no cast sobre Pokémon. Esses animes que a gente vê quando é criança, Tipo, ninguém aqui assistiu Dragon Ball em japonês, legendário. É. Assistiu dublado, normal. Tipo, a gente quer que é anime, saca? A gente vê o episódio, tipo, pensa que é um desenho normal. E tipo, quando a gente descobre que a parada é japonesa, pelo menos, tipo, quando eu era pequeno mesmo, que eu sabia que esses desenhos da minha infância, quase todos os desenhos da minha infância eram anime. E eu sempre assisti dublado na televisão. É quando eu descobri, tipo, porra, parada em japonês, velho, que isso? Eu achava estranho pra caralho. Descobri que essa parada toda não era do jeito que eu conhecia a vida inteira. Pois é, cara. E é legal também pra vocês se ligarem que, tipo, você que começou a assistir Naruto legendado e aí viu o Naruto passando no Cartoon e achou a dublagem uma merda, pra uma criança de, sei lá, 7 anos que começou a assistir pra ela, isso vai marcar a infância dela do jeito que ela viu, pô. Pois é, você acha que na sua infância, quando você começou a assistir Dragon Ball, por exemplo, as pessoas que, tipo, pessoas de 15 anos, 15, 16 anos, não te achavam idiota porque assistia Dragon Ball dublado? Claro que achavam, cara. Claro que achavam. Porque adolescente é um babaca, sabe? Mas mesmo assim, cara, eu acho que, por exemplo, mesmo assim, a dublagem do Brasil é muito boa, cara. Eu acho muito. Neto, se você, cara, for comparar, por exemplo, com Portugal. Cara, escuta. Escuta Dragon Ball Z. Olha só. Nego, principalmente hoje em dia, eu acho que tem até, tipo, muito preconceito com dublagem, saca? Nossa, vamos ver dublado, né? Dublado eu não vejo. Eu admito que legendado, sem dúvida, não é, legendado é melhor. Então, varia, tipo, muito, cara, varia muito. Se for pra ver dublado, bora ver dublado, velho. Até porque depende da dublagem também, porque tem dublagem que é fenomenal, agora tem dublagem que não tem como. Teve uma vez que eu tava na internet, tipo, vendo a linguagem, assim, como é que tava em inglês, como é que tava em português, eu juro, cara, tinha um cara que tinha uma voz igualzinha. Parece que ele mesmo tinha se dublado. Tipo, a GZ20. Tem umas dublagens que são muito boas. Por isso, cara, eu não tenho preconceito, porque o Dragon Ball, porra, é de melhor qualidade, melhor importado pro Brasil, cara. E eu acho que deve ter marcado a infância de muitos, cara. Sem dúvida. Acho que vou até arriscar em dizer que foi um dos desenhos, traço anime, que mais marcou a infância, sabia? Pois é, cara. Ele ensinou uma coisa muito importante. Bata nas pessoas. Isso. Se o oponente aparecer, solte um Kamehameha nele. Essa é a maior lição. Se você morrer, corra. Problemas com palavras. Outra coisa também, que as coisas evoluíram em Dragon Ball Z. Na época, o Goku, quando morreu, ele tinha que correr o caminho da serpente. Aí, tipo, e depois ele não. Tipo, antes passava todo o trajeto dele correndo no caminho da serpente e tudo mais. Depois no Dragon Ball Z não passou mais isso. Por quê? Porque eu acho, minha teoria, porque ele aprendeu o teletransporte lá. É tipo, quando ele chegava no final do caminho, ele já falava cai, cai, ele já tava do outro lado, já não precisava correr o caminho da serpente. Cai, cai, balão. Deve ter sido isso, cara, pra nunca mais passar. Quando o Goku aprendeu a teletransportar também. Tipo, eu acho que agilizou os episódios. Que antes ele tinha que correr, tinha que voar, e demorava meia hora pra chegar. Verdade. Demorava. A Bulma também pegava moto no Dragon Ball, tá ligado? Tinha aquela scooter dela. O Goku demorava uns 15 minutos de episódio pra chegar do outro lado. Agora, no final dos Dragon Balls dele, só chegava pra falar Kai Kai e já tava no outro planeta e tava tudo resolvido. O teletransporte foi uma das melhores coisas pra agilizar os episódios que teve até agora. Verdade, cara. Então, continue usando o teletransporte, cara. A Dragon Ball ensinou uma coisa mais valiosa ainda, cara. Não importa se seus problemas estão difíceis, eles vão piorar. Então isso. Se prepara para mais. Não importa se tem um oponente forte na sua frente. Quando você derrotar ele, vai vir um outro mais forte e muito mais forte. Obrigado. Obrigado, Akira Toriyama, por mostrar essa lição de vida sensacional. Obrigado, Akira Toriyama, por nos ensinar como é a vida. Isso. Um oponente mais forte. Esse agradecimento aí, vamos encerrando o cast de Dragon Ball Z, galera. Espero que vocês tenham gostado do cast aí. E isso daí, galera. Encerrando por aqui. Não se esqueça de, como eu falei, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar e não se esqueça de twittar também. E galera, tá chegando o fim do ano aí. Estamos em outubro. Vem novembro e dezembro, se prepara aí. Novidades em finais. Novidades, festas, Réveillon. Novidades carambísticas vem chegando pro final do, do, dos. Nós estamos falando desde julho, né? É, como sempre falando. Guardem, galera. Vão ter novidades nisso aí, coisa bombástica. É porque a gente é legal, quando a gente planeja novidades, a gente já avisa. Isso, avisa com antecedência enorme. Mas... com antecedência de 2 ou 3 anos. Mas enfim, fim do ano tá chegando. Era uma mão que começou, a gente já tinha novidade. Isso. Fim do ano tá chegando e tá vindo novidades aí. É, agora é certeza. Novembro e dezembro, aguarde. Galera, é isso daí. Fim de caster. Hasta la vista. Fui.